Eu espero você voltar pra mim.

meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou, agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim, nananana. DJ Ney, a preferência de Guaraci. Eu já chorei muito por você, meu bem. Não quero me entregar a mais ninguém. Nunca pensei que fosse te perder. A sua insensatez foi que nos separou. Agora no meu quarto aqui sozinho estou, imaginando o que vou fazer. Já não tenho mais o seu amor, mas ainda sinto teu calor. Os nossos momentos permanecem vivos. Eu já tentei mudar, foi tudo em vão. Você é dona do meu coração. Diz pra mim, amor, que um dia vai voltar. No rádio, tento te esquecer, oh baby. Chuva fina.